Eu vejo os sinais que me deixou. No copo, sobre a mesa ainda está o cheiro dos seus lábios no batom. Da noite que eu não quero mais lembrar, mas lembro mesmo.